9-2, tráfego que procede 3 milhas para o marca do externo, com 140 nós de ground, curva à direita, vou na proa 060, desça para 2.000 pés, informe estabilizado. 060, 2.000, repórter estável, gol 92. Afirmativo, tráfego está 11 milhas à sua frente. 692. Confirmo. Ok, sente, já está sendo coordenado, mas tem escuta agora. Cruzeiro 160, até 3895. Está 3895, chama o centro Recife em 125, decimal 1, caso negativo, 13325. 251, 3325, bom dia. 456, controle 120, decimal 8. Bom, 962, estão para aproximação, tráfego que o precede 9 milhas à frente, estamos passando a posição do ano. Sim, a gente está estabilizado, reduzindo o 962. 7, aguarde transferir. 7, conforme a autorização, decola dono 7, curva direita da área de Ziru, na saída. Confirma o pátio que se encontra e pessoas a bordo. Tá 04 a bordo, para acionamento torre 1 no 8.95, altímetro 1 no 020, Oscar Romeu Bravo. O Azul 4076, centro da informação mínima. Cruza 1 no 70 para 1 no 50. Bom dia, Azul 4076, acione identificação. Essa via, chegada a Mari para o nível 050, o QNH 1 no 020. Sente via Mari para o 050 com QNH 1020, Azul 4076. Papa, papa, eco, papa, seche, eco, trem, pouso autorizado, pista no 7, vento no 70 graus, 1 no 2. Nossa, ajustado no altímetro no 020. Claro e travado, monotec. Correto, chama 62, no 3, chame para pushback e acionamento. Pushback, Azul 4463 a 1. Autorizado, chama para o táxi, 4463. Mostra lá. Provou a noite, 64. Tarde, 864, já teria autorização para Maceió ou não? 7180, autorizado, táxi autorizado até o Graé, estação na frequência livre, vá para centro. 4-4. Por favor. 864, autorizado, Maceió, via rota do plano de voo, nível 350. Bola na pista no zero, curva esquerda, subida Puca, transição Aracaju. Responda 5470. 5470, transponda. 1208, controle. 962. Vento 1180 graus 159, ajuste de altímetro 020, pouso autorizado. Check trem. 1020, vai estar travado. Seja o pouso anel. Outra 326, corrigindo. É, reduza. Para 2209, confirmando, é... Trove? Não, foi trove apenas até com o fim. Agora estamos na aviação normal agora. Gente, reduza, 220 nós, está 3216. 220 nós, 3216. Salvador 6356, poderia liberar a restrição em SAPE? Afirmativo, desço para 2000 pés, autorizado final, ILS X-Ray, pista 1-0, reporte estabilizado na final e está liberada a velocidade. Vou chegar na 6356. Liberada a velocidade, liberada a restrição, desce a 2000, meio 6356, obrigado. Faixa 3 tem informação Lima, aguarde só mais um instante para cá. Solo 1-0, libere pista via Golf, chame Solo 1-2-1, decimal 1, bom dia. Golf 2-1-1, graças, buenas. É 3-2-1-6, vetor é só para sequenciamento, mantenha presente pro limite ao localizador. Mantenha pro limitado localizador, TAM 3-2-1-6. Salvador, Gol 962, livrou na Golf, escuta, boa tarde. Gol 962, Taxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, Gol 962. Estando no localizador, 6356. Olha, 6356, chama a torre 1-8-95. 295, é. 3-2-1-6, curva direita pro 080, autorizado, final ILS X-Ray, pistão 1-0. Direita 080, autorizado, final X-Ray, pistão 1-0, TAM 3-2-1-6. Ativo 2-0. Via para 2-0-1-0-2-0. Azul 4082, favor, tá? Fazer 113, autonomia de 2 horas 5. 50, alternativa Maceió, Aracaju. Azul 4463, táxi central, ponto de espera da pista no 0V Índia, próxima ponto de espera torre 1895 no 020, corrigindo a nossa alternativa Salvador. Táxi autorizado, via Índia até o ponto de espera pista no 0, condução torre 1905 lá. Boa. Começando a baixar travado, 6356. Chile 6356, livre pouso 1 no 0, vento 180 graus, com 4 nós, altinho metrô no 020. 0060 com 4 nós ou 14? 14. 14, livre pouso na 1 a 0. Espera pronto, azul 4463. Azul 4463, não tem o ponto de espera. Ok. No meio, passando Duna, chame Torre Salvador, 198 decimal 95. 295, obrigado, tenha uma boa tarde. Tá 2.5 do Ilha Serra. 3216, parte externa. Barra Grande. 864, portão 5, 37800, passando na cauda, companhia. Visualizará o tráfego à sua esquerda. Após o início do pushback, acionamento, portão 5, chame táxi. Pai, após a companhia, vai chamar o vai iniciar o push, então. Muito obrigado. Chamar táxi. Chame 356, solo ao 16, livre direita, solo 120, decimal 8. 208? 3216, aguarde pista livre. Sim, você passou sim, Brandão, 3216. 4076, autorizado, sinal INS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. 4076, autorizado X-Ray da 10, reportará estabilizado. Solo, Tchanan 356, táxi em frente, via Alfa, mantenha a posição antes da táxi Juliette. Mantenha a posição da Juliette pela Alfa 6356. Eco Delta Fox, tocha na escuta. Barra Grande, número 10, pista no 7, curva direita pelo corredor Axé-Caxapegas. Controle 1, 20, decimal 8, torre 1 no 8, decimal 9, 5, transponder 0, 1, 3, 0. Ajude ao time no 020, informação em curso, é a Lima. Tá pronto. aeronave com porte livre. Autorização para ataque. Altímetro no 020, leve traction para ingresso. Bota na ingresso. Solo 18, livre à direita, solo 121, décima 1. Direito 121, notata isso, é isso, no meio. Salvador, o Oceanel 62, no 3, no táxi, tem 51, no 57, 340, Vera Guarulhos. 57, 340, Guarulhos. Táxi autorizado à esquerda via pátio. E Índia, onde espera no 0, chame em torno no 8, decimal 95, ajude ao título 020. 3216, Boa, Tan 3216, livrando a sessão. Tan 3216, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportar antes da Juliette, 3216. Antes da Juliette, na 356. Gente, mantenha a posição antes da Juliette, é o Chanel 6356. Ah, será? Fala o táxi, boa noite, sou minha parte. Gente. Mantenha a posição, aguarde para o início de táxi, POP autonomia alternativa. Toda a minha nova POP, alternativa Aracaju e 1h55. 69, 156 e Aracaju. É, mantenha a posição, aguarde para prosseguir o voo noite 64. 64, Marcelo. Salvador, Xanã 6254, centro da Lima. 4 RJ, Lima confere, ajuste no 020, aguarde cópia. Guardando. Fico Delta Fox, livre ingresso no 7, é partilhado e pronto. Meia, remota 14 do Pátio 1, aguarde para prosseguir. Remota 14, aguardando, é 3, 7. 280, para informação, tráfego 10 horas, 2 milhas, 1 no 7, mantém nível 1 no 0, tipo 1 na faixa. Ciente, acho que é uma brava, salve 280. 0, vento 190 graus, como 5 lá. Livre colagem no 0, azul, 453. 356, esquerda, Juliette, autorizado até remoto no 4, atenta ao sinalizador. Juliette, para 1-4, remoto no 4, 6356, gente. Pausa o avião com a sua direita, passar à frente, táxi autorizado em frente, segunda direita e via Índia. Ponto de espera, transferência, torre 1 no 8, decimal 95, ajuste ao tinto 020. 020, frente, Índia, ponto 0995, observando o avião 76. Ô, 6356, vamos usar a posição um pouco fora da faixa aqui, porque o voo ficou muito à frente. 7. 20. Ciente, 407.000, autorizado pousando 1-0, baixado para lá. Azul 4463, decolado 221, no chão controle 120, decimal 8, bom voo. 208, boa. Oi, Salvador, o chão é 6213, ponto 0 da 10, tá pronto. Chão é 6213, após o Embraer da Azul na curta final, ali, mantendo 0. 11 Embraer, ali, mantendo a 10, 623. Aliado, pronto, é a troca certa. Delta Fox, mantém a posição alinhado. Após 2000 coral, a coral. Alfa Fox, livre decolada 17, atento à exterior de turbulência, ventou no 90 graus, com 1,6 de nós. Já decolada Alfa Fox. Sol 1-2-3, livre à direita, chame Sol 1-2-1, decimal 1. Direita 2-1. Lado 180, reporte para ingresso do pátio 1 no Papa Tango, Vitor Eco Vitor. Permita reportar para ingresso do pátio 1 no Papa Tango, Vitor Eco. Solo Salvador, azul 4076. 076, táxi autorizado via Alfa, reporte antes da táxi Juliette. Via Alfa, antes da Juliette, azul 4076. Zero graus, como 4, né? Pode ser, senhor. Após Índia, no fundo de espera, mantém a posição, chame turno no 8.95, ajustado no 020. A subida é coral, cumprindo o coral, o controle está fazendo coordenação junto ao centro para definir após coral qual a posição que vai voar, ok? Paulo, boa tarde, boa no Portão Gol 2067, informação Lima, autorização Guarulhos, Portão 10. Gente, a Mike, não houve nenhuma informação significativa, ajuste no 020, aguarde cópia 2067, 1-2 a sequência. 2067, foi. O Vitor, antes do Vitor, consigo por dentro? Transferência, turno no 895, boa viagem. Oxinei 6254, na escuta? Pronto, 6254. Salvador, Rio de Janeiro, Santos Dumont, autorizado, nível de voo 360. Decolando pista no zero, mantenha a reta até cruzar 2 mil pés da terceira milha, após curva direita. Compre perfil subido da El Leda, após Leda, direto Porto Seguro. Após Porto Seguro, serve conforme rota do plano. Controle 120, décima 8, transponda 5475. 360 aprovado para o Rio de Janeiro, decola da 10, mantém a proa até 2.000 pés. Após curva direita, perfil da El, Leda, seguro. 208 é o controle, 5475 não se esconde, Oxalé 62, 54, nível 360. Tem quanto prospecto neto? Samaná. Azul 4076, esquerda, direto, portão 9. Esquerda, direto, portão 9, azul 4076. Para o 463 solicita. O 463 é o controle. Solicita voar direto o COP da presente. Zero. Confirma estimado de pouso em Serra Índia, Romeu Índia. 5-0 dessa, senhor. É o Datafox. 5-0, ciente. Linha 4, decolado 27, chame controle 120, decimal 8, bom voo. 208, 264, pode ir. Boa noite, 64, decolado na Pucara, Caju. Boa tarde, boa noite, 64, contato radar, suba via saída Puca, ao nível 350. 350, não se escuta. Do 4463, foi pro de Yukov. Yukov, o azul 4463. Controle, boa tarde, Papa Zango, Vitor Silva Gato, formação Mike, passo 120 para 1110. Boa tarde, Papa Zango, Vitor, Kilo Delta, senhor, identificação, prossiga via chegada Amã, inicialmente para 4000 pés, QNH 1020. 4020, Amã, o Vitor Silva Gato. Autorizado para Guarulhos, nível 360 via Pêzulu 10 após o voo Piraí. Decola da 10, 2000 3 milhas com curva direita da Elmeda Motiva. Controle 208, a torre 1895 e o transponder 5503. Correto, portão no 0, já me pronto. Vitor, decolada aos 30, chama o controle 120, decimal 8, bom voo. Agora com o controle 208, Vitor Eco, muito obrigado, chama, bom trabalho. Vitor Eco, vida, decolada da Coral. Boa tarde, Papa Tango, Vitor Eco, Vitor, contato radar, suba ao nível 100 via saída Coral. 100 via Coral, você autorizaria pra gente mapear? Ao cruzar 2000 pés, inicialmente Coral, Vitor Eco Vitor. Ao cruzar 2000 pés, inicialmente Coral, Vitor Eco Vitor, aguardando o mapa. Até o farol da barra hebra da moto. Semana livre, senhor Grato. Vitor Kilo Delta, autorizado, vai direto, posição POC. Direto POC, Vitor Kilo Delta. C4 informa tráfego 11 horas, 11 milhas, rumo nordeste, mantém nível 110, tipo 1 na vasta. Sendo tráfego, boa noite, C4. Quarta autorização. Salvador, Bom Jesus da Lapa, nível autorizado 100, uma centena, radial DA 287 Salvador, decolando piscina 7, curva direita, com perfil subida arbor, eleva, após eleva, intercepta 287 e segue conforme rota do plano de voo. Controle 120, décima 8, 2198, décima 95, o transponder 5442, já voado o VMC na rota. Correto, parte da mata, POB de 04. Acionamento, táxi e decolagem, chame tour 118, decimal 95, ajuste no 020, boa viagem. Acionamento, voo 2067 no portão 10. Portão 10, autorizado, aporte para o táxi, voo 2067. É, aporta lá. Inicialmente manter as últimas instruções do centro, estamos entrando em coordenação com o mesmo, Aguarde para voar direto a man e para a descida. Passaria 2230. Salvador, boa tarde. Até 3204, sente da mais. O 3204, da sua identificação dessa via chegada Mário para o nível 0, 50, Senegal no 019. 050 com 1019, por possível etapa, está 3804. Foi etapa, então 3804. Etapa, obrigado, senhor. Tenda 6213, chama centro Recife em 125 decimal 1, alterne 133 decimal 25. 25, 1 e confirma secundária, ou 6213? 133 decimal 25. 335, 6213, por favor. 4463, serviço radar terminado, chama o controle Ilhéus em 120 decimal 1. 01, boa. Boa. 1864, chama o centro Recife, 125 decimal 45, alterne 126 decimal 85. 2545, 2685, boa noite, 64, boa tarde. Passaria 2230, foi pro Diamant, quando no ponto ideal de descida, desce para nível 120. Muito obrigado, vai boa, quando no ideal para o 120, passaria. E o alternativa? 320 Guarulhos. Boa viagem. Papatango, Vitor Eco Vitor? Vitor Eco Vitor, controle. Por gentileza, a oportunidade de a gente fazer por 10 milhas aqui na nossa proa, um desvio à direita, senhor, de 25 graus? Direita 25 graus, gente. Vitor Eco Vitor. Vai tomar retorno na rota, Vitor Eco Vitor. O voo 2067 Protax com 152, 420, alterna Galeão. 142, 420, Galeão? 152. Gente, mais 10. Então, copiado, táxi autorizado, via Pátio Índia, onde espera 10, chame torno 18, decimal 95, ajuste de altímetro no 019, 1019, boa viagem, boa 2067. Pátio Índia, ponto espera, chama torre 1895, 1019, boa tarde, bom trabalho. Capitão Romeu, Golf Vitor, prosseguindo em condições visuais, toda rotatória, General no 019, reporte no ponto da descida, acione código 0110. Estamos recebendo nível 095, então corrigindo, fui pro de toque para interceptar a chegada à mão, QNH no 019, reporte no ponto e daí descido. Romeu Golf Vitor. 090, direto para a 090, direto na semana da chegada à mão, Romeu Golf Vitor, contra o Está convido, após desvio, foi pro de Mapico. Ok, obrigado pela cooperação, Zolador. Pro de Mapico. Já pode falar agora da presente, a gente está livrando a informação. Foi Mapico, Vitor está convido. Obrigado, Zolador. Salvador, boa tarde, gol 2067, ponto de espera da 1-0, pronto. Gol 2067, boa tarde, ali mantendo 1-0. Ali mantendo 1-0, gol 2067. Sim. 6254, decolado aos 39, chame controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado. Para a descida, o passaredo 2230 vai abandonar o 170 para o 120. Gente, passaredo 2230. Controle Salvador, Xanar 6254. Xanar 6254, contato radar, suba via, saída da El ao nível 360. Salve via 360 na saída da EL 6254. 3804, após Itapetes para 2000 pés, General no 019, liberado da restrição de velocidade. Autorizado final e LS X-Ray, pistão no 0, reporte estabilizado no localizador. Gente, após Itapetes 2000, autorizado, show estabilizado, sem restrição de velocidade, está 3804, obrigado. Fala de abertura, o Romeu Primeiro. Eu confio, Vitor, esse inicialmente ao nível 050. Romeu confio. 050, Romeu Primeiro. Tranquilo, Delta, vê para essa para sequenciamento, corra direito na proa 0. Corri na proa 180, o limite é radial, 280 de Salvador. Direita, proa 180, limite é qual? Limite é radial, 280 de Salvador, Vitor Quilo Delta. Sim, limite é 280 de Salvador, Vitor Quilo Delta. É 254, Xanef, antes de desvio à esquerda. Livre desvios após o Ileda, Xanef 6254. Após desvios, rumo de Ileda, 6254. 241, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, boa tarde, 2067. Controle voo 2067, na saída da EL, passando 1300. Voo 2067, contato radar, suba via, saída da EL, nível 360. Via da EL, 360, voo 2067. Vitor Kilo Delta, curva esquerda para o 145, vai interceptar a radial 280 e após o localizador. Esquerda 145, vai interceptar a radial 280, Vitor Kilo Delta, descendo para 4000? Ainda 4000, Vitor Kilo Delta. 4000, Vitor Kilo Delta. Juliette X-Ray, livre decolar da 17, vento 190 graus, com 12 de nós. Acima, após o localizador, Vitor Kilo Delta. Vitor Kilo Delta, sente. Tango Vitor Kilo Delta, informa o tráfego. 2 horas, 62 milhas, cruza 3 mil pés em descida, tipo Airbus 3, 2, 1, é o tráfego precede na aproximação, Vitor Kilo Delta. Sente, Vitor Kilo Delta. 20, decimal 8, bom voo. 1208, muito graça. 3 mil, Vitor Kilo Delta. Salvador, o passageiro 2230 solicita voar toque. Oi, toque, passageiro 2230, desça ao nível 090. Toque 090, passageiro, obrigado. Controle Salvador, muito boa tarde. Papatango Oscar, Juliette X-Ray, passando 600 César, decolador no 7 perfil Arbor. Sua escuta. Boa tarde, Papatango Oscar, Juliette X-Ray. Contato Radastuba, via saída Arbor, nível 100. Corrigindo, autorizado subir sem restrições, Oscar Juliette X-Ray. Ok, saída Arbor sem restrições, Oscar Juliette X-Ray. Papatango Delta Bravo Mike, serviço radar terminado, chama o controle Aracaju, 120, decimal 3. Controle Aracaju, 1203, o Delta Bravo Mike. Boa. Boa. Controle, o Romeu Golfito solicita o início de 15 graus à esquerda, por umas 10 milhas. Autorizado de vir, reporte em condições de raciocínio e navegação. Romeu Golfito. Vitor. Vitor Kilo Delta, desse para 2 mil pés, autorizado. Final ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Descendo para 2 mil, está autorizado ILS, vai reportar estabilizado. Vitor Kilo Delta. Seu Juliette, é isso aí, foi pro Diabo, evite a aproximação final e informa a tráfego na final, para a sua direita 2 horas, meia dúzia milhas, o tipo Airbus 321. Bom, gente, então vai evitar interceptar e voa direto pro Arbor, o Oscar Juliette, é isso aí. 3804, sua informação, tráfego 2 horas, 5 milhas rumo oposto, cruza 2 mil pés em subida, o tipo Super Baron. Chama a torre 1 no 9 decimal 95, 3804. Boa noite, você estabilizou, boa. Chama 6254, chama centro Recife em 1 no 25 decimal 1, alterne 1 no 33 decimal 25. 251, 3325, grato, boa tarde, 6254. Boa tarde. Altímetro 1-0 no 9. 1-0 no 9, ele repousa, 3804. Vitor Kilo Delta, chama a torre, Salvador 1 no 8, decimal 95. Torre 1895, Vitor Kilo Delta, obrigado. Chama o centro Recife 125 decimal 1, alterne 133 decimal 25. 251-3325-2067. Toledo 2230, desça para o nível 070. 070, passa dentro. Informa que está um desvio de 10 graus à direita. Boa tarde, Sideral 9976, pioneiro da identificação, dessa via chegada Mariel, nível 080, o QNH 0119. Salvador, Vitor Acubita. Gente, aguarde ainda para chamar o centro. Vitor Acubita. Desculpa, tá passando externo agora. Enquanto os visuais para a modificação, solicita a base para o 7 meio pela direita. Gente, rega as visuais aos 49, segue para o 7 com base pela direita, reporte base para final. Reportagem base para final, Vitor Silvano. Solo 50, livre à direita, solo 121 decimal 1. Livre à direita, 121. Autorizado, Alfa Juliet. Portão 06. Alfa de Leste 06, obrigado. Boa tarde, Gol 1867, sempre estou aqui para autorização Brasília. Salve 2230, desse é o nível 060. 060, passa dentro. 67, formação Mike, ajuste 0119, 2019, portão 7 para Basília, 360, já aprovado, só um instante para a cópia. CF da Mike no 867, aguardando uma cópia. Oi, bom serviço, retoração para sequenciamento, curve à esquerda, inicialmente proa 090, aguardando curva direita para final ILS. Romeu Golf Vieira. Esquerda 090, descendo para 3000, Romeu Golf Vieira. 867, pronto para a cota? Pronto. 1867, autorizado Brasília, nível de voo 360, 360, rota via Pesuro 17. E o restante conforme volta do plano de voo. Decolando pistão 0. Mantenha a reta decolagem até cruzar 2.000 pés ou 3 milhas após curva pela direita. Perfil subida arbor, elefa. Controle 120 decimal 8, torre 118 decimal 95, transponder 5523. Mantendo ainda, senhora, fiz coisa. Arbor a saída? Arbor. Alfa Romeo, Bravo Oscar Romeo, Arbor, Elefa. Gente, está autorizado 360 para Brasília, conforme o plano de voo via Aparecido Lugo 17. Decola da pista 90, mantém o eixo até cruzar 2.000 pés ou 3 milhas, o que aconteceu primeiro. Aí curva direita na saída Arbor, transição Elefa. 208 é o controle, 1895 é o a torre, 5523 é o transponder do Gol 1867. Torre 118, decimal 95. Isso, para o serviço de formação de voo, 260, alterna 128, decimal 8. 0288, Salvador. Obrigado, bom trabalho. número 7, autorizado, reporte para o táxi, gol 867. Está autorizado no 7, vai reportar para o táxi, gol 867. 100 mil, Romeu Gonçalves. Romeu Gonçalves, a fim de facilitar o seu sequenciamento, condições de curva esquerda. Esquerda, proa 230. Confirme, direita 230. Esquerda, 230. Possível, aí está mantendo aqui o 090. Gente, curva esquerda, proa 230, limite ao localizador, Romeu Gonçalves. Esquerda 230, limite lock, o Romeu Gonçalves, vai manter 3 mil. Liberal 9976, desça ao nível 050. Autorização para Fortaleza, pronto para Copa. Final ILS X-Ray, pista 1 a 0. Pesado ILS X-Ray, passa dentro. Rota 3, 2, 1, 6. Salvador, Fortaleza, autorizado nível de voo 370, aeroviópia Zulu 19, Bangu, depois prossegue conforme rota do plano de voo. Decolando pistola 0, mantenha a reta de decolagem até cruzar 2 mil pés ou 3 milhas, após curva pela esquerda, perfil de subida Momo Fruti, controle 120.8, torno no 8.95. Transponda 5525. Autorizado para o TAM 3216, Fortaleza, nível 370, aerovia Apezulo 19, Bangu, rota do plano seria Abuco e direto Fortaleza. Segunda pista 10, mantenha a proa até 2 mil pés ou 3 milhas, e após curva esquerda, saída Momo Forti. Proti. Controle 12895, transponder 5525, TAM 3216. E o controle é 120.8 e a torre em 1 no 895. A transição é Fruti, Foxtrot, Romeo, Oscar, Tango, Índia. Fruti. Fruti a transição, 1208, 3295, 3296. Portão 3, chame foto com o Chibaga também. Para. Fruti, peça também, 3296. Eu confio, estou com a esquerda para o 160, limite localizador. 160, Romeu Gonçalves. 997.000, tráfego ultrapassado. Agora a vetoração para sequenciamento. Curve à esquerda, proa 355. O limite radial 280 de Salvador. Esquerda 355, 280, é a... General 9976, desça para 3 mil pés, General no 019. 3 mil no 019, localizador, passarelo 2230. Passarelo 2230, chama a torre em 1 no 8, decimal 95. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Estou, boa tarde, passarelo 2230. Do meio da pista para frente, ventuno 80 graus, como 4 nós, altímetro no 0 no 9. Livre pouso, passarelo. guarde um instante para puxar o acionamento, tá 3216, temos 37 gol no setor sul do pátio, peça inicial táxi, passará a cauda em instante, só um instante. Caso não necessite, na posição autorizada acionamento, aguardando para o push. Vitória, boa tarde, Azul Passera de 9, gente da Maica, tripulação Vitória. Gol 867, tá com o 34 a bordo. 3 horas e 7, alternando Palmas para o táxi. Palmas 134, 3 e 7, táxi autorizado via Pátio Índia, fonte espera no 0, chame tu 1 no 8, decimal 9, 5, ajuste de atinto no 0, 1 no 9. Gol 1 no 867, boa viagem. Autorizado Pátio Índia, lá no fonte espera 2895, gol 1867, obrigado, boa tarde. Solo Vitória, o azul 4089, cópia Vitória. Salvador. Salvador. Solo Salvador, azul 4089. 4089, Vitória do Espírito Santo, informação 90, ajuste no 09, aguarde cota 340. Não, 9976, inicie redução para velocidade de aproximação. Sete da Gol, à sua esquerda, 5, tráfego Iberaracalda, autorizado pushback e acionamento portão 3. Reporte para o táxi após a passagem do gol. Após a passagem do gol, na minha retaguarda, inicia pushback. Gente, o Sideral 9976 aguarde para a esquerda. Então, 9976, o tráfego precede 9 milhas, mantendo 2 mil pés, o tipo é um Seneca, mantendo velocidade de solo 1110 nós, o Sideral 9976. Aqui eu resumo o Sideral. 2110. Bom, a torre, boa tarde, 1867, quanto espera da 10 pronto. Boa tarde, 1867, ali mantém a 10. A linha aí mantém na 10, gol 1867. Geral 9976, desça para 2 mil pés. Desça para 2 mil pés, geral. 2230, boa tarde. Tarde, passaria do 2230, táxi autorizado via Alfa. Juliette, Pátio 1, remota, 1-2, autorizado táxi. Pátio Juliette, e após remota, 1-2, 2-2-3. Então, meu Golf Vitor, grato pela detonação, chame a torre 1-2, decimal 9-5. Disponha, senhor. Oi, Romeu Golf Vitor. Romeu Golf Vitor, continua a aproximação, aguarde que está livre. Vitor. Erro. Será o 9976. Grato pela cooperação, chama a torre. 1-2, decimal 9-5. De nada, senhor, até mais tarde. Boa tarde, Sideral 9976. Boa tarde, Sideral 9976, reparte externo. Sideral 9776, Sideral. Sideral 1 70 grãos com 1-4 nós. Vitor. Vitória do Espírito Santo, livre de voo 340, via Antazuru 44. Decolando pista no 0, mantém a reta para cruzar 2 VPs da terceira milha, após curva pela direita. Cumpre o perfil subido da El, lenda após lenda direto para Porto Seguro. Após Porto Seguro, prossegue via rota do plano. Controle 120, decimal 8. Torre em 118, decimal 9, 5, transponder 5520. Autorizada a vitória, 340, Perzulu 44. Decola da 10, mantém o eixo até 2000, a terceira milha. Curva direita da El, lenda, Porto Seguro, conforme a rota. 208, 1895 e 5520, transponder azul 409. 489, correto. Até aí da passaria para estacionamento a retaguarda, remoto 2, inicialmente aguarde para o puxo. Aguarde.